E aí, atitude feminina e código penal na parada. Pode crer, ô meu irmão, não dá nada, não dá nada. Quantos malucos já se foram daqui? Pá, pá, pá, pá, paz, nunca mais. Sentindo o gosto amargo da derrota. Pá, pá, pá, pá, paz, nunca mais. Mal encarados, os morenos, cabelos encaracolados. Aloprados de tênis com a roupa sempre largada. Saímos da periferia pra dar nosso recado. Atitude feminina e código penal, tá ligado? E violência não nos leva a nada. E São Sebastião e Planaltina na parada e não dá nada, e não dá nada. Quem bagunça o baile tá ligado. No outro dia amanhece na vala. Se tá morrendo é porque não tá respeitando. Se curte o baile de boa, no outro dia amanhece amando. Por aqui na nossa área só nos resta paz. Pode crer, código penal, atitude feminina e chega mais Jane Veneno, Ellen Giza e Aninha defendendo as donas da periferia. E segue a rima, e segue a rima, e segue a rima. Aí bandido, vez ou outra leva tiro. Sai voado das treta, o matagal é o abrigo. Explode a guerra, o ódio em ebulição. Os camaradas se matam, perigo São Sebastião. Eu peço a paz, mas aí a malandragem não liga. Intimou já é briga, preferem perder a vida ou ter a cara rachada. Soco, tijolo, paulada. Se vacilar na quebrada, mais um malandro na vala. Moleque doido, andar à noite é perigoso. Tome cuidado, não hesite em pedir socorro. Então, meu irmão, pernas pra quem te quero. Ou você quer pegar a fila do cortejo pro cemitério? Não tem remédio, ou você mata ou você morre. Se os homens pintam na quebrada, aí compadre corre. Se caçou, se fudeu, sujou, sujou. Polícia ou bandido é morte pra quem procurou. Maluco toca o terror, Jane Veneno observa. Será que é rixa antiga ou é só lombra da Eva? Atitude feminina e código penal. Se caçar treta na quebrada e vacilar é mal. Quantos malucos já se foram daqui? Pá, pá, pá, pá, paz, nunca mais. Sentindo o gosto amargo da derrota. Pá, pá, pá, pá, paz, nunca mais. Código penal e atitude feminina. Prossegue a rima, tipo na quadrilha. Respeito é bom, mas aí, pra quem merece? Ser um bom malandro, tá ligado quem conhece. Não sobe e desce, tipo subconsciente. Quilombo DS, pode crer, bola pra frente. Gambel tá na área, pode crer. Então, Planaltina é minha quebra, é matar ou morrer. Maconha, coca, ferro, carregado. Tá ligado, véi? Mais um irmão derrubado. Calçadas e muros sujas de sangue por todos os lados. Estilhaço de bala, morte nunca falha. Criminoso demais, PT engatilhada. Pode crer, véi, demônios da madrugada. Cadáver estirado, cena rotineira. Vacilão na quebrada, vira peneira. Seja na 380 ou então no oitão. Muito inocente se fode, estourado no chão. Pó nas ideias, triste fim, influência ruim. É Deus por todos, cada um por si. Procura paz, irmão, morte na mão. Velório, caixão, é lei do cemitério. As portas do céu estão fechadas. Aqui é código penal, véi. Sobrevivendo no inferno. Da senzala às favelas, das correntes pras algemas. Na lei da rua, molequinho, malandragem vira esquema. Escola um problema. Os maloqueiros, véi, daquele modelo tão ligado no sistema. Quem quer a paz, corre atrás, não espera por ninguém. Se rola um desacerto, se pá, daquele jeito faz parte do vai e vem. E aí, maluco, eu sei, você sabe também. Porque na mira da lei, tem que sorrir pra não chorar. Tem que esquecer o mal pra praticar o bem. Quantos malucos já se foram daqui? Sentindo o gosto amargo da derrota na favela, enfim. Quantos